Neto LX. Ao vivo em São Paulo. O rei dos paredões. Portal do Rocha. Sucesso novo. Ela sai comigo pra balada, pra gente comer água. Só pra comer água, só pra comer água. Desceu no paredão, bebeu demais, ficou travada. Essa mina tá pirada, eu gosto dessa danada. Quando nós voltar pra casa, ela me trata com neguinho. Me chama de safadinho, cachorrinho e meu gordinho. Quando nós voltar pra casa, no meio do escuril, pula em cima de mim, deixa bem devagar. Ela empina o bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho. Sucesso! Neto LX. Ela empina o bumbum, ela desce o bumbum, fica bem devagarinho. São Paulo! Ela empina o bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho. Neto LX. Ela empina o bumbum, ela desce o bumbum, fica bem devagarinho. O rei dos paredões. E o telefone de contato é 719-9345-0006. LX Produções. Repertório novo do LX. Ela sai comigo pra balada, pra gente comer água. Só pra comer água, é só pra comer água. Desceu no paredão, bebeu demais, ficou travada. Essa mina tá pirada, eu gosto dessa danada. Quando nós voltar pra casa, ela me trata com neguinho. Me chama de safadinho, cachorrinho e meu gordinho. Quando nós voltar pra casa, no meio do escuril, pula em cima de mim, desce bem devagarinho. Ela empina o bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho. Sucesso! Neto LX. Ela empina o bumbum, ela desce o bumbum, fica bem devagarinho. Vai, Guilherme, vai, vai! Ela empina o bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho. Tu vai ficando, mas que delícia. Ela empina o bumbum, ela desce o bumbum, fica bem devagarinho. Sucesso! Neto LX. Ela quica o bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho. Ela fica com o ela desce com o bom, fica assim devagarinho. Ó, bicho! Ela fica com o movimento batedeira, Deusinho, Renezinho, e boa, vai, vai! Ela fica com o ela desce com o fica assim bem gostosinho. Na tua LX, o verão é nosso! Meu parceiro Justinho GS LED, tamo junto! Neto LX! Igor Produções, valeu!